Salvador, Bahia. A ensaio do Tchan no meu agrado, menino. Tchu, tchu, tchu, pá. Aprender a dança que é bom demais, com a batida e a envolvência do papai. E treme tudo quando solta o batidão. Toca a corneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave no paredão. Desce, carai. Vai dar som, vai dar som, vai dar som, vai dar som. Xô, xô, xô, xô, xô. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Chá, chá, chá, chá, chá. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. A surpresinha tá trazendo essa dança. E a novinha mexendo a poupança, paiinho. Toca a corneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave no paredão. Desce, cara. Vai descendo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Desce, desce. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. No chão, Alaninha, vai. Chão, chão. Para o chão, Igão! Oh, surpresa!